Policiais rodoviários federais de Foz do Iguaçu recuperaram mais um veículo roubado que vinha sendo utilizado por contrabandistas. Foi na noite desta sexta-feira, durante uma operação de combate ao crime na fronteira. Eles recuperaram, por volta de 22 horas, um Astra com queixa de roubo na cidade de Pinhais. O veículo, que portava placas frias, estava carregado com uma grande quantidade de cigarros estrangeiros. Seu condutor inicialmente desobedeceu a ordem de parada dos agentes, dando início a uma desesperada tentativa de fuga que culminou com um acidente de trânsito no perímetro urbano de Santa Terezinha de Itaipu. No interior do automóvel, além de cigarros contrabandeados, os PRFs localizaram um rádio clandestino oculto sob o painel. Não houve feridos no acidente e o rapaz que conduziu o veículo roubado de 20 anos foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando, receptação e uso ilegal de radiocomunicador, direção perigosa e outros crimes relacionados ao trânsito. Depois de todos os procedimentos em Santa Terezinha, ele foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecer Marcos.